espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio, quebrou. O véio no meio do salão, com as novinhas nascendo até o chão, uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véio começou a endurecer. O véio no meio do salão, com as novinhas nascendo até o chão, uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véio começou a endurecer. O espinhaço do véio quebrou, o espinhaço do véio quebrou, o espinhaço do véio quebrou, o espinhaço do véio quebrou, o espinhaço do véio quebrou, o espinhaço do véio quebrou, o espinhaço do véio quebrou, o espinhaço do véio quebrou. Mais músicas no Forrozão 107. Ceará Autopeças e Autopeças Cearense. Você dispõe de vários serviços gratuitos para o seu veículo. Troca de escapamento, pneus, para-brisa, lâmpadas, palhetas e muito mais. Óleo original do seu carro direto da montadora a partir de R$27. E agora você conta também com cartão de crédito próprio da loja, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros. Ceará Autopeças, Avenida Derson Alves Ferreira, em frente ao posto do Chico Pão, em Piripiri. E Autopeças Cearense, na Avenida Coronel Cordeiro, próxima ponte, em Pedro II, Piauí. E em Poranga, Ceará, você conta com Auto Posto Carreiro e abastecem até 6 vezes sem juros no cartão. Boa hora é mais Itamaraty. Obrigado, Boa Hora, por dar a maior audiência a Itamaraty FM. De 20 a 23 de março, aproveite as ofertas de Páscoa do Mateus. Café Melita 250 gramas, 6,99. É lucro certo na Páscoa. Azeite de oliva serrata 500 ml, 16,99. Macarrão espaguete gostoso 400 gramas, 2,65. Sabão em pó ala sachê 500 gramas, 3,49. Vinagre de álcool figueira 500 ml, 1,19. Páscoa é no Mateus. Somos um só coração. Itamaraty FM, Forrozão 107. Dela, eu mesmo tenho sofrido, não serei nenhum bandido, se ela não me quiser, é ela. Sou obrigado a maltratar minha dor, não sou mais um sofredor, pode ser o que ela é. Sou um sonhador e eu me apaixonei por ela. Ela, por incrível que pareça, ela fez minha cabeça e eu me apaixonei por ela. Ô, Poçon, eu sabia que eu te encontrava aqui em Fortaleza, meu irmão. Ai, eu vou fazer, tá cheio de. capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias, só em mente a Bahia. Ao som de uma guitarra, noite e meia sem parar, galopeira, galopeira, eu também sei galopar. Fui no baile Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias, só em mente a bailar. Ao som de uma guitarra, noite e meia sem parar, galopeira, galopeira, eu também sei galopar. Galopeira, nunca mais esquecer. Felicidade, Paraguai eu voltarei, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. É Geraldo Ferreira, puxando o fole, e a banda Fó Maior, e no vocal esse amigo de vocês, Edivaldo. Ô, bem Bonifore, segura a moçada forrozeira. Vamos chamegar no forró, que o forró tá ficando lindo, lindo, lindo. É isso aí, moçada. Todo mundo com a bichinha. Itamaraty FM, Forrozão 107. Forrozão 107. Itamaraty FM. Às vezes

te amo demais. Te amo demais. Te amo demais. Te amo demais. Te amo demais. Te amo demais. Te amo demais. Te amo demais. Te amo demais. Te amo demais. Daqui a pouco, mais músicas no Forrozão 107. Forrozão 107. José Lopes. Presente. É Delvais Ferreira. Aqui. A Piauí Prev está fazendo a prova de vida dos inativos e pensionistas do estado. Baixe o aplicativo Meu RPPS e siga as instruções. É fácil, rápido e respeita os protocolos de segurança. Tudo virtual. E a convocação é por etapas. Fique atento ao mês do seu nascimento. Prova de vida da Piauí Prev. Vivaldo Silva. Aqui, Vivinho da Silva. Realização Piauí, Governo do Estado. É a melhor da região, é internet, fibra ótica, ela é sem comparação. É Vexnet com a melhor qualidade, de domingo a domingo, interior e da cidade. Melhor atendimento, qualidade em internet, tudo de bom e melhor só tem aqui na Vexnet. Melhor atendimento, qualidade em internet, tudo de bom e melhor só tem aqui na Vexnet. Só tem aqui na Vexnet, a pioneira da região. Qualidade em fibra ótica, só a Vexnet, com melhor atendimento e o menor preço de domingo a domingo pra você. Com melhor atendimento, qualidade em internet, tudo de bom e melhor só tem aqui na Vexnet. Site da rádio Itamaraty FM. fmitamaraty.com.br. Já pensou em colocar 100 mil reais em dinheiro no seu bolso? Com o Poticap desta semana você pode. 100 mil reais. Eu disse 100 mil reais em dinheiro vivo só no quarto sorteio. Isso mesmo, 100 mil reais. E mais, 5 mil no primeiro, 6 mil no segundo, 7 mil no terceiro sorteio. No giro da sorte tem 20 giros de 1.000 reais. E 2 mil reais no giro extra, além da dupla chance. Compre o seu título Poticap e ajude a Pai Brasil. Título emitido pela Capemissa Capitalização. Poticap. Mas meu forrozão, seguindo, dando um toque especial, você quer fazer o seu currículo, então vem até aqui, Itamaraty FM, fazemos seu currículo, tiramos antecedentes criminais, consulta das taxas do Detran, geramos boletos de cartões de crédito, enviamos e recebemos e-mails, fazemos impressão, tiramos cheques e contra-cheque, tudo online para você. Temos também cartelas do Poticap, Itamaraty FM, a rua Professor Bem, número 712, Piripiri, Piauí. Falar em Poticap, tá saindo uma porrada de prêmio pra Piripiri todo domingo, rapaz. Esse domingo agora foi o quarto prêmio, que é o prêmio maior do bingo, que saiu pra Piripiri, viu? Então compre, venha comprar aqui da Itamaraty, a TV pé quente daqui. Então é bom que você venha. Compra a sua cartela do Poticap aqui na Itamaraty FM. Cardoso Supermercado é o melhor centro de compras de Piripiri. Na hora então de fazer as suas compras, o lugar certo é o Cardoso Supermercado. Tudo em cereais, perfumaria, frios e hortifruti. Tudo com maior variedade, melhor qualidade e os menores preços da cidade. Entregamos as suas compras no ponto de ônibus ou em sua casa com segurança e praticidade sem nenhum custo adicional. Dispomos da maior variedade de utensílios e utilidades domésticas. Estamos localizados na Avenida 4 de Julho, ao lado do Banco do Brasil, no centro de Piripiri. Acompanhe o nosso Instagram oficial, arroba Cardoso Supermercado. Telefone para contato é 86-3276-0366. 86-3276-0366. Eu falei Cardoso Supermercado. Comercial Ferreira, todos os tipos de chapa para fogão, a lenha de 2 e 4 bocas, com redução, sem redução. Panela de pressão de todos os tamanhos. Tem também peças para fogão, grelhas, tampas, cachimbos, registro de gás, mangueiras e fogões de mesa, aquele de 2 e 4 bocas, aquele fogãozinho pequeno, botar em cima da mesa, tem de 2 e também tem de 4 bocas. Temos uma grande variedade em plásticos, alumínio grosso, cuscuzeiras, frigideiras de todos os tamanhos, pilão, conchas, colheres, filtros de barro, 1 e 4 velas, 1 a 4 velas. Consertamos também panela de pressão, não cobramos o conserto, somente as peças. Fazemos tacho de alumínio grosso e de... tacho também com a sua panela de pressão. Tem churrasqueira, tem espeto, tem tudo. Cadeiras de plástico com braço, sem braço. Mesas, espaguetes para cadeiras de todas as cores. Redes, sondas para poços, bolsos para viagem. Gaiolas, viveiro, facão, carro de mão, enxada, foice, machado, picareta para plantadeira de arroz, lona. Capas de chuva, guarda-chuva e todos os tipos de botas. Também consertamos o motor do seu liquidificador. Fica no Centro Comercial de Piripiri, na Rua Professora Francisca Ribeiro, número 78, na Galeria Raimundo Holanda, por trás do Mercantil Vitória, em frente ao Zé Teixeira. Telefone WhatsApp 869-9934-3113, 869-9934-3113, 869-9904-4598. Organização Erivan e do seu Chaguinha. Consumidores de arroz na região. Faça como Dona Rosa. Arroz Fazenda é tão bom que eu como ele é cru. Cru, cru, cru. Por quê? Porque ele é bom demais. Eu nunca tinha botado uma mochila de arroz cru na minha boca. Mas o Arroz Fazenda, eu como ele é cru. Ele é bom. Ele é obra da natureza. Ele é bom demais. Imagine esse Arroz Fazenda cozido. Delícia. Arroz Fazenda. Vocês merecem o melhor. Itamaraty FM, Forrozão 107. Bom demais, meu forrozão, seguindo trazendo muito mais a você que se liga com a gente, ouvindo a nossa programação. Boa tarde, Tom Ferreira, alô pra minha família, né? No Santa Fé, Pedro II, Piauí, Toim Gomes, do Distrito Federal, da capital Brasília, alô, meu amigo, muito obrigado. Dá um toque a Francinilda, Residencial Petecas, tá mais nós. Coloque aí qualquer uma, Capital do Sol, para oferecer para meu esposo Eduardo, minha filha Maria Vitória, meu filho Mário Gabriel, meu pai Francisco Damião nos Peteca 4, Remédio, Maurilete, meu irmão Francisco, minha tia Raimunda, Claudene esposo lá no Matadouro. E que bom, Nilton, que bom que você já voltou, né? Férias é bom, mas os ouvintes ficam com saudade, né, de você. Mas que bom que você voltou. E agora é nós, né, Nilton? Tudo de bom, viu? Coloque o nome da minha família aí na oração, tá bom? E beijos, abraço, família, tá? Um abraço, minha amiga Conceição, lá do Conjunto José Amâncio. Infelizmente não dá tempo de tocar a música, atender todo mundo. Já estamos indo-se embora, agradecendo a você que ficou com a gente, participou, interagiu. Nosso muito obrigado. Deus permitindo, amanhã às 5 da manhã tem o nosso Bom Dia Sertão. E ele permitindo também às 5 horas da tarde tem o nosso Forrozão 107, que Forrozão nós voltamos 107. Com muito mais. Minha gente, muito obrigado. Tchau, tchau e até lá. Aí chegou mais um sucesso. Forrozão 107. Você acabou de ouvir na Itamaraty FM, Forrozão 107. Continue ligado na nossa programação. Itamaraty FM, canal 299, 107.7, localizada na rua Professor Bem, 712, Centro, Piripiri, Piauí. Itamaraty FM, você em primeiro lugar. Itamaraty FM. De comunicação em Brasília, vem aí a voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 21 de março de 2023, Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. Lançado o pacote de medidas pela igualdade racial em áreas como educação, cidadania e acesso à terra. Entre as ações, a que define 30% de cotas a negros em cargos de confiança no governo federal. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva destaca que população negra pode ocupar todos os espaços da sociedade. Vocês podem ser o que quiserem, como quiserem e onde quiserem. Cabe ao Estado garantir oportunidades iguais para todos e todas. E vamos falar sobre as ações voltadas para a educação das pessoas negras. Tema da entrevista com Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Combate à violência contra a mulher. Operação Átria já prendeu mais de 4.500 agressores. Márcia Fernandes. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Operação Átria é realizada pelas polícias civis dos 26 estados e do Distrito Federal. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Nenhum país será uma verdadeira democracia enquanto a cor da pele das pessoas determina.